A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. Agente 86. Hoje, com a legislação vigente, um pai que tenta aplicar ali um corretivo manual em seu filho para puni-lo depois ali de um desrespeito, ali as leis da boa conduta, ele pode acabar dormindo com a cabeça colada em uma privada dentro de uma cela. Sabia disso, Walter? Ali compartilhado com mais 60 companheiros nada amistosos, que hoje a coisa é feia para os pais que ousem bater nos filhos, né? É verdade. Você que apanhou dos seus pais a vida inteira, agora que você tem a oportunidade de passar um corretivo em alguém, que você tem uma filha... Medo engano. Para não pararmos dentro da cadeia ali, né, e tendo como atividade principal ligar para os que estão do lado de fora para extorquir uma carga de celular, nós vamos ali tendo que aguentar os nossos filhos cagando em nossas cabeças sob a sombra dos direitos das crianças. É uma lei nova, eu acho que é dos anos 90, né, Walter, se tu me fala a memória, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Do adolescente. Isso. E do pequeno marginal. É. Que, realmente, como você falou, que fase a nossa, né? A gente estava do lado ruim antes, que é o que podia apanhar, e agora que podia passar da ponte de que pode suar, não pode mais. Então, mas isso nem sempre foi assim. Ali nas nossas infâncias, sabemos que o buraco era muito mais embaixo e inclusive era dolorido também, pois os fundamentos da nossa educação, eles eram calcados em uma estrutura fundamentada em surras de cinta e também porradas com chinelo, varas de árvore com boa capacidade elástica. A minha mãe utilizava a vara de marmelo, que pedia pra minha avó conseguir em um sítio onde ela morava. Goiabeira era bom também, também era. Maçã. E para os que fugiam, as regras ainda eram muito piores, né? Pois as surras com um pedaço de madeira, tijolada, murro na cara e até cadeiradas. Tem uma história de murro na cara, não que eu levei, mas meu querido tio Maurício levou. E nós vamos então falar das surras dadas pelos pais nessa edição do Agente 86. Ô Alexandre, você acredita que eu nunca apanhei dos meus pais? Você tá brincando? Nunca. Sério? Nunca apanhei. E é tanto... Se explica muita coisa, Walter. Tanto é que eu não vou poder dar um relato em primeira pessoa aqui nesse episódio. Mas na minha infância toda acompanhei muitos espancamentos promovidos só pelos você, pais. Só você ou seus irmãos também? Ou minha seus... irmã deve ter apanhado uma ou outra vez. Mas nada assim. Que nada tem... que tivesse vazado um olho. Caramba, mas vizinho você ouviu. É claro, né? Você tá ali, você fica documentando. Eu quase virei um documentarista naquela época. Porque eu acompanhava a dor dos vizinhos pueris ali. Uma passagem que eu até comentei aqui no Agente 86, se não me falha a memória, no episódio Escambo de Garrafas por Pintinhos. Sim. A vez que eu peguei escondido o carburador do carro da família e fui trocar no ferro velho. Esse dia quase eu apanhei. Tenho histórias de vizinhos. Eu me lembro de um, era comum... você comprar um frango vivo. Pelo menos onde eu morava, afastado assim da civilização, digamos assim, você comprava muito frango vivo e levava pra casa e matava. Hoje é muito comum ainda, eu acabei de chegar de viagem da cidade dos meus pais lá e vi ali a comercialização do bichinho ainda vivo. Fiquei com dó, mas no outro dia ele tava bem bom. A cabidela, toda a dor de consciência vai embora. É. Então... aí a mãe desse garoto foi, comprou o frango e tal, matou, né, e a molecada vendo. E ela virou as costas e tal, e foi comprar não sei o quê. Aí o moleque junto com a irmã, eles pegaram o frango, cara, fizeram um velório e enterraram o frango que a mãe dele tinha acabado... Malandro, ouvia os gritos de longe da sua que ele tomou. Aquele velho ditado que diz, quem apanha... sabe por que tá apanhando, né? E quem bate nunca sabe por que tá batendo. Tem uma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido. É engraçado que eu não me lembro por que eu apanhava, apesar do ditado dizer o contrário. Porque eu apanhei muito, ao contrário de você. Eu apanhei muito, mas muito da minha mãe. Da sua mãe? Do seu pai, não? Não, do meu pai nunca. mas da minha mãe eu apanhei demais. E eu ficava num canto lá, a caravara. Mas a vista, a vista. A vista, ficava lá. Era quase que o nosso pau de arara ali, era cara. Dói corre. Exatamente. Eu ficava, ah, vara, vai cantar e tal. Mas assim, as clássicas de chinelo e de cinta, claro, né? Aquelas cintas que antigamente eram daquele couro mais bruto e tal. Então apanhei demais da minha mãe, pelos mais variados motivos. Mas eu, como você pode perceber, vou abrir aqui a camisa para o Walter ver. Tem uma cicatriz embaixo do meu sovaco aqui. Mas tua mãe batia no sovaco, geralmente era na bunda. Ela começou a gritar, Alexandre, vem aqui. Eu não vou, você vai me bater. Vem aqui. Foi não, mãe, você vai me bater. E ela segurando um cabo de vassoura, cara. Ela, vem aqui, vem aqui. Eu, mãe, não me bate, mãe. Ela falou assim, vem. A hora que eu cheguei perto, vem que eu vou enfiar esse cabo de vassoura no seu c... E a hora que eu cheguei perto, ela foi me agarrar pra me dar uma paulada. Eu fui tentar fugir de novo. E ela meteu a unha, foi me segurar com a unha e me rasgou embaixo do sovaco e me abriu uma mini perereca, como você pode ver aqui. E atestar. Tomou ponto? Não, não cheguei a tomar ponto. Não, porque ela não levou no hospital. Se fosse lá, ela senão tinha que fazer enxerto. E ela tava até agora atrás das grades mesmo, sem o estatuto da criança e do adolescente pra proteger-me. Tem algumas histórias de ouvintes. Uma delas veio do Rômulo Leite, que diz que aos 10 anos na praia, pegou uma água viva no baldinho e jogou nas costas da irmã que tava tomando sol. Água viva! Brilhante, Rômulo. Ele fala que a mãe dele bateu nele com um chinelo samba na cara dele e o chinelo cheio de areia. Você falou desse, de bater na cara... Curiosamente, como eu falei, eu fui viajar pra casa dos meus pais e a gente chegou a comentar sobre essas surras. Minha mãe fala que ela nunca apanhou da mãe dela. Mas porque tinha esse lance de respeito. Eu acho que, como eu não respeitava muito a minha mãe e ela tinha respeitado muito a mãe dela, por isso que eu era espancado, porque ela assim, né? Assim como as escolas literárias, né? Uma geração sempre se opõe à anterior, né? Exatamente. Mas ela fala que a irmã dela, uma vez, ousou mandar a minha avó pro inferno. Minha mãe falou que a minha avó fechou a mão e deu-lhe um soco. E ela ainda tinha dentes de leite. E dois dentes de leite se perderam ali no momento daquele soco. Veja você, cara. Que maravilha, cara. Tem mais histórias de ouvintes aqui, o Alexandre. É. O Murilo Vicunha falou que com 14 anos saiu com a Variant 2 da família e desceu para o litoral na aprazível Peruíbe. Com 14 anos, mas ele pilotando? Sim, ele pilotando. Que loucura. Que enquanto nadava com seus amigos, o carro que foi deixado na areia foi invadido pela maré que foi subindo, cara. A Variant teve que sair puxada por um trator. É, cara, porque entra ali na areia e esquece. É, realmente, mãe. Deu sorte daí de desencalhar, porque fica tipo uma jubarte lá, cara. Diz que o pai do Murilo bateu tanto, né, que o amado progenitor até teve uma das unhas descoladas de tanto que esmurrou o filho em um ato de repressão educativa. O pai descolou a unha dele de tanto bater. Olha, cara. Então, só parou porque a unha descolou. Porque apanhar do pai era cruel, porque os pais, o meu cunhado Marcos também sempre fala que o pai dele, quando chegava, meu amigo, a mãe não batia, mas ela relatava pro pai, a hora que chegava, falava assim, Zezinho, o Marcos e o Eduardo, que é o irmão dele, aprontaram tal... Ele falou assim, vem cá os dois. Ele falou que batia um na cabeça do outro, cara. Era desse... apanhar de mãe até que ia, porque a mãe não ia te matar. Ele pegava um irmão, girava e batia no outro. É, porque apanhar da mãe, como minha mãe também sempre dizia, pisão de galinha não mata pintinho. Então ela achava que podia espancar, que mesmo assim, ok, mas apanhar do pai era quase que um risco de vida. O sempre contribuinte aqui do Agente 86, o Adolfo Correia, ele mandou um e-mail aqui pra gente dizendo o seguinte... Me lembro de duas surras em especial. Uma eu já relatei, referente à minha aventura no Rock in Rio 1, onde fui escondido, assisti o show, fiquei 10 horas na estrada sem acontecer nada, mas quando cheguei em casa levei uma surra de cabo de vassoura, que além das marcas, fiquei dolorido quase uma semana e ainda era obrigado a usar bermuda pra mostrar que apanhei. Olha isso, cara. E a cama, com requinte de crueldade, Adolfo. E outra... Tua mãe deveria ser secretária de segurança pública. E a outra é que eu carrego até hoje, foi em meados de 88, 98, e eu fiz um curso na Protec, antiga escola de desenho, que ficava na Avenida Liberdade. Eu lembro dessa escola. Você lembra? Bem ruim. Formava péssimos profissionais. Ele colocou assim: eu já trabalhava, mas não conseguia pagar a escola e o material. Então meu avô comprou para mim duas canetinhas Nankin, as melhores na época, que eram aquela Thales e a Rotring, acho que é esse o nome. Rotring. É isso. Então, mas ele pôde comprar uma Desigraf Nacional, Nankin e Guache Gato Preto, essa aí eu lembro muito bem. A sua mulher, que é arquiteta e foi, óbvio, foi estudante e também pobre. Apanhou, e também apanhou. E também apanhou. É. Deve ter usado muita caneta vagabunda, igual nosso ouvinte Adolfo. Aí ele fala assim: quem já usou essas canetas sabe que as importadas, com insumos importados, já entopem, né? É. Imagina as tranqueiras nacionais. Ou seja, não deu outra, entupiu e quebrou a caneta. Nankin secava dentro das canetas nacionais. Aí aquilo virava igual aquela rocha que a Excalibur tava fincada, saca? Sem chance de arrancar. Só o rei Arthur conseguia desentupir a caneta. Diz aqui que quando o véio ficou sabendo, parecia um cramunhão vindo pra cima de mim, junto com a minha avó e a minha mãe. É inquietante uma história onde os familiares se juntam pra querer pra bater, te matar, né? Por conta de praticamente um acidente, né, cara? Ele disse que foi uma saraivada de tapas e cintadas por parte das mulheres e por parte do véio. Que foi quebrar o resto do material que sobrou. Isso também acontecia muito, né? Além de espancar, já que você fez isso aqui, tinha. E tinha os castigos morais, né? Como o Adolfo falou, que ele foi obrigado a andar de bermuda pra mostrar os vergões que ele tinha pelo corpo. Ouvindo da gente em 86, nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir que vocês vão saber o que acontece nos próximos episódios do Agente em 86. Nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br também está aberto para vocês mandarem sugestões de futuros episódios, podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a sugestão das surras dos pais foi o Murilo Vicunha. Eu queria ter sobrenome de um ruminante. Alexandre, a ouvinte Fátima Simões contou que, abre aspas, quando a minha mãe soube que aos 15 anos eu tinha transado com meu primo. Olha. Juntaram ela e a minha tia, a mãe, né, do meu algoz comedor. E me bateram de cinta. Agora me responda uma coisa: por que não bateram no meu primo? Será que já não era um castigo você, ô Fátima? Ele tem te comido. Brincadeirinha, hein? Foi castigo, brincadeira, hein, Fátima?